mexendo. Bota a mãozinha pra cima e balança. Quem cantar vai ganhar o CD. O CD mais novo. Ela só quer encontrar o coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometer nada. Não tem sentido. Bota a mão pra cima que é de Lomarão e canta o refrão. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Opa, mais uma, garçom. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar nossa vida ainda mais. Amor, eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida, roupa, lavar. Se faltar amor, se faltar amor, bota a mãozinha pra cima e balança. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente. Quero ver. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo. Ô, paixão! A gente sela com beijo.